Jornal Informal. Apoio. Burmester, roubando do Oiapoque ao Chuí. Amigo da loja, com previsões mais extensas que carnê das Casas Bahia e mais precisas que as visões da Raven. Piso 2, onde um metro quebra, e quem paga é você. Interrompemos nosso jornal informal para uma sessão do descarrego, em nome de um companheiro. Ei, você aí, sim, você mesmo, que está sentado, seu gordo que tem problemas com o papito. Não venha me engolir, assim como engoli o seu pai, já és gordo demais. Como dizia minha avó, quem bate no pai cai a mão. Mas não estou aqui por isso, e sim, por você ser aquela pessoa que enquanto está dormindo às 10 horas da manhã do domingo, seu pai está trabalhando para sustentar seus banhos quentes, que prefere ficar com seu carro, do que com a família. Você que joga na cara dos seus amigos que tem uma namorada gostosa, enquanto eles têm somente um par de mãos. Você que faz papagaiadas no carro, para se sentir o suco de fruta descolado. Uma coisa dizer para você, meu amigo, só lamento. Mas te recomendarei um livro, chamado, X da Questão. A avó do autor também o xingava, mas ele engoliu tudo em seco, engordou, e hoje está vencendo na vida como cosplay do Majin Buu. Esta sessão do descarrego fica por aqui. Maneirem na pipoca, e cuidado com os ex-cachorros do Léo Ru. E beijundas para o Vital, Pops, Chazer, Peludas, Tubears, Zaralto, Osse, Ranger, Branco, Marcola, Nadal, N75-69-69, Fla, Nitroboti, Burmester, Namorada, Bonitona e Senhora Legende.